Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, caros amigos, amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da teosofia e da espiritualidade, que vocês acessam em www.levir.com.br. Está se iniciando mais um programa Lux Esotérica. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das 21 às 22 horas, aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês, amigos, caros ouvintes, na nossa rádio, do nosso programa, estudos comentados, meus amigos, dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e sempre falando da espiritualidade humana. Com a apresentação desse coordenador que vos fala, meus amigos, Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual. E como sempre, vamos dar início a esse programa, fazendo aquela harmonização, colocando a nossa consciência numa frequência um pouco mais alta, meus amigos, para que nós possamos aproveitar melhor tudo que nós vamos estudar nessa noite. E também para poder colocar dentro da devida frequência este canal para que ele possa ser útil, meus amigos, para a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca, a quem nós dedicamos o nosso trabalho. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos proceder então esse relaxamento, esta meditação. Vamos inicialmente colocar o nosso corpo físico da maneira mais relaxada possível, mas ao mesmo tempo mantendo a nossa coluna ereta, descruzando os braços e as pernas. Vamos relaxar os nossos ombros, abandonar o peso dos nossos braços, das nossas pernas. Vamos liberar todas as tensões da nossa face, soltando a pressão dos nossos maxilares. Vamos assim, mais relaxadamente, fisicamente, observar agora a nossa respiração e assim apaziguar as nossas emoções. Vamos procurar respirar lenta e profundamente, procurando inalar a vitalidade que preenche todo o nosso organismo, observando cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, meus amigos, nós apaziguamos o nosso corpo astral, o nosso corpo das emoções. E vamos deixar a nossa mente livre de qualquer imagem, das memórias do cotidiano. E vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco deste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações, amigos e amigas ouvintes, o surgimento de uma luz branca que rompe como uma alvorada da mais alva luz branca, irradiando, se expandindo, alvorecendo dentro do nosso coração, que essa luz se espalhe pelo nosso corpo, iluminando, harmonizando e curando cada um dos nossos órgãos. Aqueles que estiverem com algum desequilíbrio podem muito especialmente conduzir essa luz do coração até este ponto onde haja o desequilíbrio, aonde haja a doença. E vamos expandir essa luz além do nosso corpo, pela nossa aura. E nesse momento de profunda conexão com o nosso eu interno, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes, que realmente nós possamos tornar reais estas palavras, sentindo a grande harmonia espiritual que envolve a todos os seres humanos. Que esta verdade, primeiramente, seja uma teoria, um conhecimento nas nossas mentes, meus amigos, mas com a prática espiritual nós passamos então a cada vez mais reconhecer a sua veracidade, a sua realidade. Então, damos uma vez mais as boas-vindas, a boa noite a todos aqueles que estão formando comigo nesse instante essa egrégora espiritual de estudos, conduzindo até vocês, meus amigos, a temas realmente que fazem aflorar na nossa natureza a realidade da nossa alma, do nosso ser interno, do nosso eu superior. E para esta série de programas que está se iniciando, meus amigos, nós vamos usar, como nós já anunciamos ontem, o livro A Chave para a Teosofia, ou recursivamente A Chave da Teosofia, que é de autoria de Helena Petrovna Blavatsky, meus amigos, a grande fundadora, a primordial instrutora da teosofia, do movimento teosófico, da fundadora da Sociedade Teosófica, e que escreveu muitos e muitos livros. E esse que nós vamos trabalhar sobre ele, meus amigos, é o último livro, a última lavra da pena dessa magnífica escritora, meus amigos, que realmente tem uma biografia que as leves pinceladas que nós demos ontem, meus amigos, dão realmente já uma certa noção, meus amigos, de quão profunda era a consciência dessa mulher, o quanto ela batalhou pelo seu conhecimento, pela sua iluminação. Ela que tinha muitos poderes psíquicos, como a biografia que nós lemos ontem, ela tinha poderes parapsicológicos que ela demonstrou das mais diversas formas. Mas, além disso, meus amigos, ela tinha um conhecimento que foi sendo cada vez mais ampliado, até que chegou um momento, meus amigos, que pelo treinamento que Madame Blavatsky recebeu dos verdadeiros mestres da Grande Fraternidade Branca, no norte da Índia, no Tibete, no Nepal, pois ali ela residiu por mais de 2 anos, praticamente 3 anos, Blavatsky viveu ali, sendo treinada pelos monges tibetanos e principalmente pelo seu grande mestre, o adepto que é o Shohan do primeiro raio, o digníssimo mestre Moria. Então, meus amigos, nós estamos falando de uma autora que trouxe uma mensagem, meus amigos, para a humanidade, que revela, além de tudo, a magnitude do seu coração, da sua compaixão pela grande órfã, meus amigos, que é a humanidade, da qual todos nós pertencemos. Então, prestamos nossas homenagens uma vez mais e os agradecimentos a esta magnífica escritora que trouxe a teosofia uma vez mais para que o mundo, meus amigos, não ficasse mais privado dela. E nós vamos entrar justamente hoje, meus amigos, no texto do livro A Chave para a Teosofia, que é um livro muito agradável de se ler e não necessita realmente um grande esforço por parte do leitor, porque pode-se ir nele com o ritmo que se desejar, porque é um livro em perguntas e respostas, né? Muitas pessoas têm até indagado aqui por que que nós não respondemos no ar as perguntas que porventura os ouvintes nos enviam, meus amigos, porque obviamente isso toma um tempo que para nós aqui no nosso programa é muito precioso. Mas como nós vamos tratar um livro de perguntas e respostas, nós sabemos que muitas das perguntas que aqui serão aventadas, que serão ventiladas, serão realmente do agrado e estarão em consonância com as próprias perguntas, com as próprias indagações que porventura os nossos ouvintes tenham. Mas se vocês quiserem, podem se comunicar aqui comigo enviando suas perguntas, suas críticas, seus elogios. Basta usar aí o formulário Fale Conosco, tanto aqui no site da rádio quanto na loja esotérica virtual. Mas nós vamos iniciar, meus amigos, com as primeiras perguntas e os temas, meus amigos, vários que Blavatsky vai discorrer nesse livro, trazendo um esclarecimento sobre o que seria essa filosofia teosófica, essa filosofia esotérica oriental, que ela realmente foi uma ferrenha defensora e uma incomparável divulgadora aqui no Ocidente, meus amigos. Então, a primeira pergunta que o livro A Chave para a Teosofia faz a Madame Blavatsky, e muitas dessas perguntas foram feitas por pessoas que realmente pouco conheciam Blavatsky, e não é realmente um livro de perguntas muitas vezes confortáveis para Blavatsky responder. Mas vocês vão ver que o espírito extremamente evoluído, esclarecido de Blavatsky, dá conta do recado e traz realmente muito conhecimento em cada resposta. Então, a primeira pergunta é o seguinte: acontece frequentemente considerar-se a teosofia e suas doutrinas como uma nova religião. A teosofia é uma religião? Esta é a pergunta. E Blavatsky responde o seguinte: não, a teosofia não é uma religião. A teosofia é a ciência ou sabedoria divina. E a pergunta seguinte faz a seguinte indagação: qual o verdadeiro significado, então, do termo teosofia? E Blavatsky nos explica: saber divino ou sabedoria divina, ou em grego theos sophia, é sabedoria dos deuses, como nós lemos em teogonia, que significa a origem, a genealogia dos deuses. A palavra theos em grego significa um deus, um dos seres divinos, e de modo algum se refere a Deus no sentido que atualmente damos a esse termo. Não é, portanto, a sabedoria de Deus, segundo traduzem alguns, mas sim sabedoria divina, aquela que é possuída pelos deuses, pelos seres divinos. O vocábulo tem milhares de anos de existência. E aí, realmente, meus amigos, surge essa questão e essas respostas interessantíssimas, meus amigos, trazendo à baila realmente algo que é muito importante, nós sabemos, para a evolução de todos nós, meus amigos. Porque, infelizmente, as religiões não colocam dessa forma, meus amigos, não fazem com que o ser humano anteveja que existe, meus amigos, nesse mundo, uma sabedoria perene, uma sabedoria que governa a tudo e a todos, que é a sabedoria divina, meus amigos, e que além de ser um conhecimento, meus amigos, além de ser uma doutrina que pode ser estudada, na verdade, a teosofia, ela é um estado de consciência, meus amigos. Um estado de consciência ao qual cada homem, cada mulher desse planeta pode se elevar, meus amigos. E isso é um grande objetivo que nós devemos pôr diante de nós. Porque cada um de nós tem em si a chispa da divindade, meus amigos, que nos torna, ao mesmo tempo, meus amigos, cada um de nós, um veículo para a sabedoria divina. E jamais devemos confundir, meus amigos, e isso é uma coisa que não foi perguntado para Blavatsky, mas que eu já vou adiantar para vocês. Há três coisas que são confundidas com teosofia, meus amigos, e são três coisas distintas. Uma é a própria teosofia, a sabedoria divina, o conhecimento e saberes que pertence ao mundo divino, ao mundo dos arquétipos, ao mundo da alta espiritualidade, e que cada ser humano pode, se assim se preparar, meus amigos, acessar diretamente, sem intermediários. Agora, uma outra coisa, meus amigos, é literatura teosófica, ou literatura esotérica, ocultista, espiritualista. Essas coisas, meus amigos, essa literatura não é a teosofia. Muitas vezes, usando metaforicamente o termo, meus amigos, e inapropriadamente, as pessoas falam dos livros e dos autores teosóficos como se esses livros fossem a teosofia, meus amigos. E isso não deve acontecer, esse engano conosco, porque há pessoas que fazem desses livros, dessa literatura, os mesmos enganos, cometem as mesmas gafes, os mesmos malefícios que todos os livros sagrados do passado, quando eles começaram a ser considerados mais sagrados do que o próprio ser humano, meus amigos, do que a própria espiritualidade humana. Então aí se forma aquele espírito corporativo, aquele espírito realmente do fanatismo, e as pessoas então começam a crer que determinados textos, determinados autores são intocáveis, são não comentáveis, não criticáveis, meus amigos. Então, uma coisa é a teosofia divina, meus amigos, sublime, realmente, que está vibrando nos planos espirituais. Outra coisa é o que as pessoas, o que os teósofos, os esoteristas pensam e compreendem dessa teosofia e assim escrevem, meus amigos. E uma terceira coisa ainda completamente diferente é sociedade teosófica, ou são escolas esotéricas, ou então seitas, ou então grupos, meus amigos, de estudos, de saberes esotéricos, ocultistas e todo tipo de mensagem espiritualista. Porque também as pessoas confundem esses grupos, essas sociedades, essas entidades com a teosofia. Muitas vezes as pessoas se aproximam de mim ou de outros teósofos e dizem assim: ah, como é que está a teosofia lá, Osmar? Perguntam assim para mim, como se teosofia fosse aquela loja teosófica, aquela sociedade teosófica, ou fosse aquela loja maçônica, ou aquele grupo gnóstico, ou que estuda o cristianismo primitivo, né? Ou seja, confundem essas três coisas, meus amigos: a sabedoria, a literatura e as organizações. E aí, meus amigos, todos os problemas que são relativos à literatura e são relativos a organizações também surgem com esses mesmos organismos, meus amigos. Então, lá para frente, nesse mesmo livro, Nós já vamos até adiantar isso, porque nós vamos chegar mesmo de qualquer jeito lá nesse comentário. Blavatsky diz sobre a sociedade que ela mesma fundou, meus amigos, que foi a sociedade teosófica, de que a teosofia seria o sol perene da espiritualidade, eternamente brilhando e irradiando a sua força, a sua sabedoria no universo. E que a sociedade que ela fundou seria apenas um lúgubre cometa, meus amigos, circulando numa órbita ainda indefinida em volta desse sol, tentando encontrar a fixidez dessa translação, dessa rotação ao redor desse sol. Então, nas palavras da própria Blavatsky, não se deve confundir sociedades com literatura e nem literatura com a própria sabedoria, meus amigos. São três coisas distintas e, obviamente, que no caso das organizações também existem os próprios membros dessas organizações, meus amigos, que muitas vezes, não no caso do movimento teosófico, mas em outros movimentos isso acontece, fazem se identificar tanto com o movimento que é como se eles próprios fossem a corporificação daquela filosofia, daquele saber. Na verdade, são três coisas diferentes. E principalmente, para cada um de nós é importante saber que cada um de nós, meus amigos, é a imagem e semelhança de Deus, que o corpo do homem é o templo do Espírito Santo e que cada um de nós, a seu devido tempo, irá ser também o veículo, meus amigos, da manifestação da sabedoria divina e da teosofia. E nós temos que fazer todos os esforços possíveis e imagináveis para que esse glorioso dia chegue o mais rapidamente possível, né? Mas ainda continua as indagações, meus amigos, em relação a esse nome, a teosofia. E se pergunta o seguinte: qual é a origem desse nome? E Blavatsky responde: este nome nos foi transmitido pelos filósofos alexandrinos, chamados de amantes da verdade, ou filaleteos. Palavra composta de filos, ou amante, e de aleteia, a verdade. Então, filaleteu é aquele que ama a sabedoria, ama a verdade, o conhecimento. O nome teosofia, como nós conhecemos hoje, data historicamente do terceiro século de nossa era, e os primeiros que o empregaram foram Amônio Sacas e seus discípulos, que fundaram o assim chamado Sistema Teosófico Eclético. E aí vale realmente um parêntese histórico, meus amigos, porque se nós não compreendermos exatamente essa escola, que praticamente era neoplatônica, meus amigos, que surgiu entre o segundo, terceiro e o quarto século já na era cristã, nesse ponto nevrálgico, meus amigos, do mundo daquela época, que era a cidade de Alexandria, no Egito, um ponto aonde convergiam todos os mercadores, os viajantes do mundo, que transitavam entre o Velho Mundo, a Europa, e o Oriente Próximo e o Oriente Distante. Todos confluíam para Alexandria, e ali, meus amigos, havia realmente um clima, nos primórdios, nos primeiros anos, um clima de extrema tolerância religiosa, meus amigos, e principalmente de diálogo religioso entre essas culturas, que obviamente ali haviam judeus, cristãos, e já haviam as correntes antigas da cultura helênica, da cultura grega, da cultura romana. Todas ali confluíam, e já a sabedoria árabe também estava ali presente, sem falar nas tradições egípcias antigas que ainda estavam muito vivas naquela época. Então o neoplatonismo, meus amigos, era uma revivescência daqueles princípios superiores, meus amigos, que foram trazidos para o Ocidente por Platão, depois dele tê-los recebido nas escolas de mistério do Egito, aonde Platão foi iniciado. Então, o platonismo, que originalmente falava dos arquétipos, da existência do mundo que origina as coisas aqui embaixo, os neoplatônicos tentavam reavivar essas ideias, meus amigos, e praticavam, né, aquilo que eles chamavam de analogia, meus amigos, como o grande método comparativo que permitia ao homem, então, investigar esses temas espirituais de uma maneira comparativa, né? E isso, obviamente, né, traz muitos benefícios aos seus aderentes, e praticamente quem cunhou esse termo teosofia foi esse grande filósofo neoplatônico, que foi Amônio Sacas, que realmente, meus amigos, tinha um saber muito grande adquirido no Oriente. E ele, então, implanta a sua escola, meus amigos, neoplatônica, e passa realmente a predicar que haveria uma grande unidade dentro das grandes religiões e que os preceitos fundamentais das religiões seriam os mesmos. Bastaria a cada um de nós desenvolver a visão, os olhos para compreender isso. E Amônio Sacas ficou conhecido como o Teodidata, meus amigos, ou em grego, o Teodidacto, aquele que foi ensinado pelos deuses, porque ele manifestava isso muito claramente, a sua divina compreensão. E a sua escola e o seu sistema teosófico eclético, obviamente, que visava realmente estudar, né, esses preceitos comuns a todas as religiões e também praticar. Na verdade, o sistema teosófico eclético tinha três fundamentos filosóficos fundamentais. A primeira delas era a crença em uma divindade absoluta, incompreensível e suprema, ou essência infinita, que é a raiz de toda a natureza e de tudo quanto existe, visível e invisível. O segundo ponto que eles criam, meus amigos, era ter a crença que o ser humano possui uma natureza eterna e imortal dentro de si mesmo, porque sendo este uma radiação da alma universal, ele é de natureza idêntica a ela. E a terceira grande proposição neoplatônica do sistema teosófico eclético era a prática da teurgia, meus amigos, ou o trabalho divino, aquelas práticas, né, ou como eles mesmos diziam, o ato de produzir uma obra divina dos deuses, né? Então aí haviam, na verdade, duas coisas muito distintas e muito claras para os neoplatônicos do sistema teosófico eclético, que seria a teoria, a teosofia enquanto conhecimento, enquanto literatura, e a teurgia, a prática, o trabalho que leva o homem então a se reconectar com a sua origem divina e se conectar também aos seres superiores, à própria divindade, e ser um canal verdadeiro de toda essa sabedoria, meus amigos. Então esta é, né, a origem, né, desse termo teosofia, que realmente tem precedentes históricos, né? E outra pergunta: qual seria então o objetivo desse sistema? E a resposta é o seguinte: seria o de inculcar, né, de fazer compreender, antes de tudo, certas grandes verdades morais em seus discípulos e em todos aqueles que eram amantes da verdade. Daí vem aquele famoso lema, que até hoje é o lema da Sociedade Teosófica, que diz: não há religião superior à verdade. Porque, obviamente, que os teósofos ecléticos do terceiro século conseguiam ver a verdade e a sabedoria em todas as escolas principais da religião, meus amigos, e concluíam que nenhuma delas, e era muito comum, e até hoje é comum isso, as religiões serem impostas como dogmas, como verdades absolutas, e os teósofos já naquela época compreendiam que nenhuma religião pode ser superior à verdade, meus amigos, que deve ser buscada de uma maneira comparativa, através de um profundo estudo e reflexão, né? Então, o principal objetivo a que se propunham os fundadores da escola teosófica eclética era um dos três objetivos de sua sucessora moderna, a Sociedade Teosófica, ou seja, o de reconciliar sob um sistema de ética comum, baseado em verdades eternas, todas as religiões, seitas e nações, meus amigos. E aí vocês podem também já perceber que esse sistema deve ter sido e foi realmente, meus amigos, muito perseguido, principalmente pela ortodoxia cristã, que estava realmente se conformando naquela época. Mas essa perseguição se dá, obviamente, pelo fanatismo, meus amigos. O fanatismo que é o filho cego, meus amigos, dessa má compreensão que confunde literaturas e instrutores com a própria verdade, com a própria espiritualidade. O único caminho para a espiritualidade verdadeira, meus amigos, é dentro de nós mesmos. E o que nós encontramos aqui fora, meus amigos, são mapas, são indicações, são instrutores, gurus, que nos mostram o caminho a ser seguido. Mas temos que ter certo para conosco que, se nós não trilharmos esse caminho, se nós não dermos os passos na senda, de nada adiantará crer no mestre, crer no guru, crer nas suas escrituras, porque as escrituras e os mestres estão lá fora, meus amigos. Mas o caminho, a verdade e a vida, como muito bem disse Jesus, meus amigos, estão aqui dentro. Porque quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, meus amigos, cada um de nós deve ser capaz de dizer isso para si mesmo, meus amigos. Enquanto isso não for real nas nossas vidas, nós padeceremos de muitos e muitos problemas do fanatismo, do dogmatismo, da ignorância, porque cada ser humano, meus amigos, é um universo em si e que merece toda atenção, e cada um de nós deve atingir a sua própria iluminação. E vamos encerrando nesse momento, meus amigos, o primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muitíssimo grato pela grande audiência que vocês nos dão, meus amigos. Amigos que nós temos certeza que comparecem aqui a essa rádio nesse horário para nos ouvir, para estar aqui realmente sintonizados, ouvindo e realmente refletindo sobre esses conhecimentos que nós estamos aqui apenas ecoando, repetindo, retransmitindo, meus amigos, conhecimentos e sabedorias que estão aí há séculos, há milênios, à disposição daqueles que buscam. E é a minha felicidade estar aqui a serviço de vocês, meus amigos, trabalhando para que essa mensagem, que essa flâmula, meus amigos, que essa chama da verdade continue a ser acesa e continue a iluminar as noites aqui da nossa pesquisa, do nosso estudo. Vamos ao intervalinho, meus amigos, para mim molhar aqui a minha garganta, hoje aqui com um maravilhoso suco de laranja. E vocês vão ficar aí com um convite, meus amigos da Loja Esotérica Virtual, para se tornarem aqui associados da Levir, a Loja Esotérica Virtual. Até daqui a pouco, meus amigos, no segundo bloco do programa Lux Esotérica. Sim, meus amigos, estamos de volta ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica, tratando nessa fase do livro A Chave para a Teosofia, ou A Chave da Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, essa grande instrutora da humanidade, meus amigos, que trouxe muitos e muitos conhecimentos. E esse livro, que é em perguntas e respostas, realmente nos esclarece muitíssimo sobre muitos pontos dessa filosofia maravilhosa, essa filosofia tão profunda que é a teosofia, que nos trazem a literatura teosófica e os grandes escritores teosóficos. E agradecemos muito especialmente a vocês que estão ao vivo aqui comigo. Mais de 50 amigos estão aqui ao vivo me ouvindo nesse instante, e sabemos que muitos outros irão nos ouvir nas gravações que estão disponíveis aqui no site da rádio e também lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual. E gostaríamos de relembrá-los, meus amigos, que além de poder auxiliar aqui a Rádio Esotérica FM, a Loja Esotérica Virtual a permanecerem no ar, se associando na Loja Esotérica Virtual, vocês podem também aproveitar aí a promoção que está sendo feita aqui no site da rádio e lá na Levir. Vocês podem adquirir os 3 primeiros CD-ROMs aqui das séries Lux Esotérica, que trataram dos temas O Lado Oculto das Coisas, o Caibalion, que versou sobre a filosofia hermética, e os Ensinamentos Esotéricos de Jesus, baseado na obra do nosso amigo Raul Branco. Esses 3 CD-ROMs, por um preço promocional, está à disposição de vocês aqui nos nossos sites. Adquiram, meus amigos, levem para casa, deem de presente aí de Páscoa para os seus conhecidos, para vocês mesmos. Estudem esses programas, meus amigos, porque aí há muito material para reflexão, para estudo e para vocês realmente elevarem a sua alma, o seu espírito até a sua verdadeira essência, realmente buscando uma vez mais uma reconexão com o seu lado mais profundo. E agradecemos o prestígio e a audiência de todos. E vamos continuar, meus amigos, aqui os nossos estudos. Esse livro que tem realmente uma leitura muito fácil, muito tranquila, pois a cada pergunta um novo desafio é feito, um novo enigma, meus amigos, é resolvido, né? Então, aqui a última pergunta desse tópico, meus amigos, sobre teosofia, que se fez a Blavatsky, foi o seguinte: como podem demonstrar que isto, né, a existência da teosofia, a sua origem histórica e tudo mais, que tudo isso não é um sonho impossível, e que todas as religiões do mundo estão baseadas em uma mesma e única verdade? E Blavatsky então responde: seu estudo e análise comparados o demonstram. A religião da sabedoria era una na antiguidade, e isto fica provado pela identidade da filosofia religiosa primitiva e pelas idênticas doutrinas ensinadas aos iniciados durante os mistérios. Instituição, os mistérios, universalmente difundida em outros tempos. Também, todos os cultos antigos demonstram a existência de uma só teosofia anterior a eles. A chave que explicará um deles há de explicar todos. De outro modo, não poderia ser a verdadeira. Então, meus amigos, esta a resposta que Blavatsky dá à pergunta. Não seria um sonho, meus amigos, crer que todas as religiões, as principais religiões do mundo, têm uma origem comum? E eu acho que para nós, que somos espiritualistas, pessoas que estão buscando eu acho que isso não é mais um ponto de dúvida, meus amigos. Porque é exatamente isso, meus amigos, que está acontecendo no mundo, uma convergência do pensamento humano para a tolerância, para a mútua compreensão, para o ecumenismo, que reflete, meus amigos, exteriormente um reconhecimento da grande unidade espiritual que tem o ser humano e que é a religião, meus amigos, que é mais uma das formas que o ser humano tem de se expressar, porque tudo que nós fazemos, meus amigos, serve exclusivamente para expressar o que nós somos interiormente, a nossa cultura, a nossa língua, a nossa culinária, o nosso cinema, o nosso teatro, o esporte que nós praticamos, a cultura em geral, ela visa ser um espelho da nossa alma, do nosso espírito, meus amigos. E a religião também, meus amigos, faz parte dessa maneira de expressar o que o ser humano é dentro dele mesmo. Então, mais sábio foram aqueles filósofos, meus amigos, verdadeiros da Grécia, que diziam o seguinte, meus amigos. Se eu não me engano, foi Anaxágoras que disse isso, que o homem é a medida de todas as coisas. E tudo que nós estudamos, tudo que nós promovemos, que nós produzimos, meus amigos, é baseado no que o homem é. Então, se há diferenças culturais motivadas, meus amigos, pelas diversas culturas e diversos momentos históricos em que surgiram as religiões, isso não tira a grande conexão que existe entre elas, meus amigos, que é a sua origem comum. A origem divina desse planeta, de toda a criação, e a origem divina do próprio ser humano, que só pode ser a mesma, meus amigos. E obviamente que serão descritas com detalhes diferentes por todas as religiões, mas fatalmente elas falarão a mesma língua, porque todas se originam nesse grande mistério, meus amigos, nessa grande façanha dessa peregrinação que o ser humano faz aqui pela matéria. Então, cada um de nós, meus amigos, tem que compreender que no passado havia realmente muito mais unidade entre as religiões do que existe hoje, meus amigos. Porque, como diz Blavatsky, existiam as chamadas tradições de mistérios. Mistérios não é porque eles eram ocultos, eram reservados, meus amigos. Porque mistério, meus amigos, assim como a palavra esotérico, né? O mistério vem de uma raiz grega, muon, que quer dizer fechar a boca, né? Então, o que é misterioso é aquilo que é sentido, experimentado dentro de cada um de nós, meus amigos, e que as palavras verdadeiramente não podem descrever. É uma experiência que é intransferível, inalienável, e cada um de nós deve perseguir, então, meus amigos, os mistérios, para que eles aconteçam dentro de nós mesmos. Porque todos os iniciados do passado, meus amigos, confiavam que dentro do ser humano existe a espiritualidade, existe a chispa divina, e que as representações, os rituais, todas as preparações dos mistérios, meus amigos, toda aquela mise-en-scène que era feita nas encenações dos mistérios, os próprios locais que eram utilizados, as pirâmides, os subterrâneos, as catacumbas, as florestas, ou então grandes campos preparados com esse objetivo, visavam então despertar a consciência da pessoa para um outro nível, para uma outra dimensão que já está aqui dentro de nós, mas que os nossos sentidos estão voltados para fora, a encobre, e impede que nós vejamos o que é real. Então compete a cada ser humano vivenciar isso, meus amigos. Mas o outro lado da questão, meus amigos, que nós já falamos um pouquinho, é esta que é a filha dessa grande filosofia, que é a teosofia, que é a sociedade teosófica. Então, a esse respeito, se indagou a senhora Blavatsky. No tempo de Amônio Sacas, havia antigas e importantes religiões, e só no Egito e Palestina as seitas eram numerosas. Como se pode reconciliá-las entre si? É a pergunta. E a resposta de Blavatsky é a seguinte: elas podem ser reconciliadas fazendo o que estamos fazendo agora. Os neoplatônicos formavam uma corporação numerosa e pertenciam a várias filosofias religiosas, como sucede a nós teósofos. O judeu Aristóbulo afirmava naqueles dias que a ética de Aristóteles representava os ensinamentos esotéricos da lei de Moisés. Filon, o judeu, se esforçava em reconciliar o Pentateuco da tradição judaica com a filosofia pitagórica e platônica. E Josefo provava que os essênios do Carmelo eram simplesmente os copistas e discípulos dos terapeutas egípcios. E terapeutas significam aqueles que curavam, ligando o ser humano de novo com o divino. Esse T do terapeutas vem também de Theos, meus amigos. Ou seja, a verdadeira terapia, a cura verdadeira é reconectar o ser humano com o divino. O mesmo ocorre em nossos dias. Podemos provar a origem de cada religião, assim como de cada seita, até a mais insignificante. Não são as últimas mais do que pequenas ramificações nascidas das maiores, mas umas e outras saem do mesmo tronco, a religião sabedoria. Provar isto foi o objetivo de Amônio Sacas, que tentou fazer com que cristãos e gentios, judeus e idólatras abandonassem suas lutas e disputas para que pudessem perceber que todos estavam de posse da mesma verdade, oculta sob diversos aspectos, e de que todos proviam de uma única origem, o mesmo objetivo que guia atualmente a teosofia. E a pergunta ainda vai mais fundo: e quais são as fontes que autorizam a emitir semelhante julgamento com relação aos teósofos de Alexandria? E a resposta de Blavatsky é a seguinte: um número incalculável de escritores conhecidos, por exemplo, Mosheim, entre eles, diz que Amônio ensinou que a religião das massas estava relacionada com a filosofia e que, com ela, se deturparam gradualmente, obscurecendo-se pelos conceitos, mentiras e superstições puramente humanos, que era, por conseguinte, necessário devolvê-la à sua pureza original, purificá-la dessas escórias e baseá-la em princípios filosóficos, que o objetivo do Cristo era estabelecer e restaurar em sua integridade primitiva a sabedoria dos antigos, reduzir o domínio da superstição que prevalecia no universo, corrigir de um lado e de outro, exterminar os diferentes erros que se introduziram nas distintas religiões. Os teósofos modernos dizem a mesma coisa. A única diferença consiste em que, enquanto o grande filaleteu encontrava apoio e ajuda de dois padres da igreja para seu intento, quais sejam Clemente, né, e Atenágoras, em todos os rabinos cultos da sinagoga, na academia e no bosque, enquanto ensinava uma doutrina comum a todos, nós, seus discípulos e continuadores, não somos reconhecidos, mas sim, pelo contrário, ultrajados e perseguidos. Fica assim demonstrado que as pessoas eram mais tolerantes há 1.500 anos atrás do que o são neste século das luzes. E ainda mais funda a pergunta: não se pode encontrar a causa do apoio dado pela igreja pelo fato de ser Amônio Sacas cristão e haver ensinado o cristianismo apesar de suas heresias? E Blavatsky responde: de modo algum. Ele nasceu cristão, mas jamais aceitou o cristianismo da igreja. Como diz o Dr. Wilder, só teve que expor suas doutrinas segundo as antigas colunas, né? Os grandes pilares de Hermes, que tanto Platão quanto Pitágoras conheciam antes e com as quais constituíram sua filosofia. Encontrando as mesmas ideias no prólogo do Evangelho de São João, supôs muito acertadamente que a intenção de Jesus era de restaurar a grande doutrina da sabedoria em sua primitiva integridade. Considerava ele que as narrações da Bíblia e as histórias dos deuses eram apenas alegorias explicativas da verdade, ou então fábulas inaceitáveis, se a pessoa for para o outro lado. Além disso, conforme a Enciclopédia de Edimburgo, reconhecia Amônio que Jesus era um homem excelente e amigo de Deus. E amigo de Deus em grego, filaleteu, né? Mas declarava que não se propôs abolir inteiramente o culto dos deuses, né? Dos daimons, e que sua única intenção era purificar a religião antiga. Então, meus amigos, aí fica demonstrado realmente o grande propósito moderno dessa filosofia, que uma vez mais veio ao mundo, que é, obviamente, uma filosofia reconciliadora, meus amigos, porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de paz, o mundo precisa realmente reconciliar aqueles centros, meus amigos, nevrálgicos que estão em conflito. E lamentavelmente o fanatismo cria dentro das religiões, dentro das ideologias políticas, dentro hoje em dia também da própria comunidade científica, meus amigos. Porque fanatismo não é, hoje em dia, apenas próprio de religiosos, meus amigos. Há pessoas dentro da ciência hoje, porque a verdadeira religião hoje do mundo é a ciência. Se uma coisa realmente não puder ser provada de acordo com os preceitos científicos, ela não é aceita mais publicamente pela opinião pública. Então, hoje a verdadeira religião é a ciência, meus amigos. E a ciência tem um método. Um método da proposição, da teoria, da hipótese, meus amigos, e que precisa ser confrontada com os resultados das experiências que visam realmente conferir se as hipóteses, quando experimentadas, se ela se confirma ou não, meus amigos. Então, nós sabemos que hoje em dia há cientistas que impedem o próprio progresso da ciência porque entendem que a ciência deveria ser depurada de toda a filosofia, de todo o espírito religioso, quando na verdade isso no passado era uma coisa só, meus amigos. O filósofo era ao mesmo tempo cientista, era médico, ele era curandeiro, ele era vidente, ele reunia em si várias características que eram importantes para a sua comunidade. Mas o mais importante de nós fixarmos, meus amigos, que a grande proposta da teosofia, meus amigos, é realmente fazer compreender E é essa a vontade dos mestres de sabedoria e de compaixão que estão por trás dessa mensagem, é fazer o homem reconhecer a grande fraternidade da humanidade, meus amigos. E que nós somos uma única espécie, apesar de todas as diferenças externas, culturais, geográficas e étnicas que existem, mas a humanidade é una. Nós somos uma espécie, e os ocultistas orientais dizem que nós somos a espécie mais antiga desse planeta, meus amigos. Mais antigos até do que os dinossauros, né? Porque os dinossauros foram extintos, mas nós estamos aqui ainda. E antes que a humanidade fosse fisicamente, ela já existia nos planos espirituais, meus amigos. É por isso que os hindus, principalmente, dizem que nós, humanos, precedemos a todos os animais nesse planeta. E que os animais, na verdade, muitas das grandes espécies que existem apenas manifestam um ou outro aspecto da própria humanidade, e que a linha cronológica da evolução não é exatamente essa que a ciência acha que existe. Uma linha linear, aritmética, onde realmente tudo que vai acontecendo vai se ampliando e vão acrescentando qualidades. Porque a espiritualidade vem antes, meus amigos. E vindo antes a espiritualidade, quando nós estudarmos uma religião, quer seja a nossa, quer seja a do nosso semelhante, quer nós estejamos fazendo um estudo comparativo, nós devemos nos ater, meus amigos, às coisas essenciais. Porque o ser humano tem um defeito muito grande, meus amigos. Que como a gente vem sem manual de referência, sem manual do usuário, a gente não percebe isso. Muitas vezes nós fazemos questão, né, daquele 1% de discórdia, daquele 1% de diferença que há na opinião entre as pessoas, entre os escritores e os conhecimentos. Então, porque duas pessoas não concordam em 1% ou menos das coisas, meus amigos, isso seria motivo para elas virarem umas costas para as outras e cada um seguir um caminho diferente? Não, meus amigos. Nós devemos fazer questão é dos 99% de congruência, de convergência, de similaridade entre as nossas ideias. E é isso que nós vemos nas grandes religiões. Elas pregam todas no seu âmago o amor, a fraternidade, aqueles princípios áureos, meus amigos, o faça ao teu próximo aquilo que queres que te faças, respeitando o próximo, só fazendo ao semelhante aquilo que nós achamos que nós mesmos merecemos. É isso que a maior parte das filosofias religiosas promulgam. Também a existência de Deus, da grande inteligência cósmica que preside esse nosso universo. E quando eu digo universo, eu digo o sistema solar, meus amigos, que é o nosso cantinho aqui dentro dessa estupenda estrutura que é a galáxia em que nós vivemos. Mas não menos importante, meus amigos, é o nosso sistema solar, porque ele, o nosso sistema, está dando origem a bilhões e bilhões de entidades vivas que no futuro também ocuparão a sua presença no cosmos, meus amigos. Nós somos apenas embriões cósmicos, meus amigos. Ainda não fomos chocados, ainda não rompemos a casca dos nossos preconceitos, das nossas limitações, e ainda não nascemos para a vida do universo. Apenas os nossos mestres, meus amigos, já conhecem essa realidade e já alçaram voos a outras esferas, e por nós eles estão aguardando. Então é por isso que nós desejamos a cada um de vocês, meus amigos, cada vez mais oportunidades de se autoconhecerem, se auto-observarem e que esse nosso estudo aqui da Chave para a Teosofia vá evidenciando para vocês, meus amigos, a existência de uma sabedoria perene, de uma sabedoria espiritual que existe no mundo e que existe também dentro de cada um de nós. Então, com muita satisfação, vamos chegando ao final desse programa de hoje. Muito, muito gratos pela presença, pela audiência de vocês, meus amigos. Nos auxiliando aqui no programa ao vivo, mandando suas boas vibrações, e agradecemos também a todos que estão nos acompanhando pelas gravações e pelos CD-ROMs desse programa. Vamos proceder, meus amigos, no encerramento. Uma vez mais, volvendo a nossa consciência para o nosso coração, onde nós sentimos o batimento cardíaco e a presença daquela joia cintilante brilhando no lótus do nosso coração. Essa luz se irradie fortemente por toda a nossa natureza. Que essa luz se lance sobre o nosso caminho e nesse momento solene vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus irmãos e irmãs, com muita gratidão. Encerramos aqui esse programa, meus amigos, convidando a todos para amanhã retornarmos aqui com muito entusiasmo, com muita disposição para continuarmos estudando esse livro, A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Que vocês possam ter agora os seus momentos de reflexão sobre essas palavras. Desejamos a todos um bom descanso, uma boa noite e os convidamos para estarem amanhã aqui conosco, dando continuidade ao estudo dessa nova série aqui do programa Lux Esotérica. E agora a programação musical da Esotérica FM prosseguirá, sempre trazendo para vocês muito boa música e as noites aqui, meus amigos, muita sabedoria para a sua alma. Um fraterno abraço para todos e todas, meus amigos. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.